Lima, transmitindo para 2 Natal, com adicional de hora do Lima, autorizado na Tixana, parte do dado. Funcionamento 213, autorizado de colapso, estamos 0, da turma 30 graus, 159. Falando que o Tata 3745 está no 0, Controle, salva. Jota 3745, passando 2000 em curva direita. 4745, contato radar do Colar, escrevi a seleção voando por número 360. 360, 3745. Então, agora eu vou ter no fundo, vou ter essa operação com essa lenda, curva direita na proa 235, pelo seu limite, a radial 290, em cima da direita 235. Utilizado essa Golf Kilo. Então, agora eu vou ter um ponto de aproximação, chame pelo menos frequente 1,95. 18,95. Papatão Oscar, Golf Kilo, KNH 021, continua a aproximação, aguardando a autorização. Papatão 378, voo Duna, 12 para 2, metal, sua lista na 021. Duna 2, seu pé, 21, 3. Uma 250 decolado 24, chame agora o controle. 120, decimal 80. 280, bom, 280. Contatada na decolagem, se você acertar, 3 segundos, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 autoridade para a próxima etapa. Prossegue sentido pista 17, acordando o Rodrigo, com três ao campo. Não. Achei o pequeno, salve o seu site, se libera pra... próximo gerente, chame o solo 1-2, 1-2-9-9. Então, se você me chama, vai ser liberado para o Brasil, 4-2-0, 8-6-0, o Michael Alpha se referir à autoridade direto com o Franco Farol. Oi, tio. Oi, direto Farol, Michael runway for Wisma Swami, compared to Wisma Swami, and the frequency NLS Wisma Lavisa. Passando zona, atividade LS. Achei o serviço, onde continua a impressão, aguardando a autorização de pouso. Sim, aqui, Washington Golf, Unifol, Unifol, Oscar, right, libero direito, Unifol, 1, 2, 3, 2, 9, 9. Thank you. Esse é o ponto de espera da Papa Altimetro 1020. Oscar Bravo Eco, da presente autorizado base Pistona 7, guardando direção para ataque reduzida. Bravo Eco, vai acusar gerando base. De azul Eco, prossiga. De azul Eco, já pronto para decolagem? Nasce, pronto para decolagem. Autorizado para carregar a pista na 7, vento 2 graus, 1 3 nós. Salvador, azul 4463, posto de espera, tomo 0, pronto. Azul 4463, autorizado a alinhar e decolar pistona 0, vento 1,10 graus, 1,3 nós. Alinhar e decolar pistona 0, azul 4463. Salvador, azul ingresso pistona 7, a parte alinhar e pronto. Oscar Bravo Eco decolado aos 47, curva à direita, circuito não padrão, reporte de grande final da pista 0. O para a direita, reportará para o lado da aula 0. Azul 446, iniciando a decolagem. Isso. Salvador, azul 4463. Azul 4463, contatada na decolagem, rodovia Senhora Coral 1 Bravo, CNV 180. Via Coral 1 Bravo até o nível 180, Azul 4463. Azul 4463, ao cruzar 1510, pode cruzar a curva à direita para escapar de uma formação? Autorizado Azul 4463, após desvio, autorizado voar coral. Após desvio, autorizado voar coral, Azul 4463. Azul Eco, aguarde para decolagem. Romeu, Maxango, decolagem autorizada. Pistola 7, Zeonto, 1-1-0 grau, 1-5-0. Pistola 0, 2-0, reporte no fora da barra. Marco conhece aí, Marco? Oi, muito boa tarde, Gol 2067, aproximando-se do ponto 090 para o. Gol 2067, boa tarde, ali mantém o 0. Ali mantém o 0, 2067. Caso F está fora do solo, vai manter a Pro Whisky. Gente, caso F, o 53 é mais transferência. Eu controle, Salvador 1208. 1208, Charlie no S, grato. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Serra Azul, Eco. Papa Romeu Serra Azul, Eco, o Papa Romeu Serra Azul, Eco decolou de Serra Novembro, Serra Novembro, comprou o uísque, fazendo sobrevoo em Monte São Paulo, em cima de 30 minutos, está mantendo o pro uísque. Sente, Papa Romeu Serra Azul, Eco, mantém as 100 condições de viagem, hoje a Salvador é 9020. Confirme a chute, mantenha o tio na radar. O Sérgio Lé está mantendo 510, o transponder 0142. Sente, Campos Pés, Sérgio Lé, com reporte para a Polícia da Bahia. Ok, reportará o Sérgio Lé para a Polícia da Bahia do Estado. Conexão, professor. Autoriza a guarda da presença para o TIC. Eu não autorizado o código da guarda na coordenação com a presença. Está presente, qual que boa guarda na coordenação? Guarda para o TIC, vou levar aqui. Sargento, hoje eu fui de Palmeiras 5, estou de volta do táxi até passar. Pronto. Voo 067, decolado ao 55, controle 1020, decimal 8. 08, informe com voo direita, faz decolagem para informação. Quente. Controle Salvador, é o voo 2067. Voo 2067, contatado a área de colagem, sua observação, o ano para o nível 360. São bom, a sessão 360, informe que com voo direita, faz decolagem para informação leste. Presente, voo 2067, presente, valeu. Quando lê, você presente, voo 2067. Ah, se eu vou usar o ingresso, se você não sabe, chegou a chamar. Sete, eu vou ver o para a noite. Se você chama o seu na frequência, é na noite, isso é maravilhoso. Primeiro, presidente, procede direto para a parte do Graero, vento 08, Graero 149, parte do Sol. Informo o aeronave, tipo Papá Novembro, Papá, correção, Bravo Novembro 2, Papá, alinhando na pista na 7, sem com o mesmo. Papá, agora desvio direita pro 225 por 10 milhas, para essa formação. Sente, eu vou 2067, Luiz. 2067, controle. A gente já está no meu serra do Eco, né, para a prestação do controle reportar. Correção. A etapa já está aqui, a 50, que estamos sobre o voo em Vera Cruz. O papá está para a Mike Romeu Alfa. Incluindo 556, boa tarde, linda cola, fechando 0, vento 080 graus, 1-3 nós. Estou controlando o portal, eu cancelei o chamar regresso. O meu chamar tem posição. Ajuda 771, contatada, atenção para a exposição coral, o Rio Janeiro, a pista está chegando da região. Reporte para o destino. 7, Azul 771, na pelo Zabu, pelo Zabu 2050. Passando o nível de Viana 70 para o 050. Região 06, confirme posição. 126, decimal 85, até 125, decimal 45. Agora vocês vão com tráfego com a região 62 e prosseguem para o pátio. Afirmo, direto pátio. Tio Romeu Oeste, para decolar, tem autorizado pistão 7, 290 graus, 13 mais. A 3, confirma o estimado de pouso em F. Lembra 2,8, copiado. Azul 4463, confirme o nome do Azul, estimado de pouso. Corrida direita, corrida chefe, era de Taponte, controle de Salvador, 1208. Boa direita, na corrida chefe, Salvador, 1208, Salvador. 1208, uma peça com as suas visões, eu não me faz no corredor aqui. Reporte entrando aí fora da barra e como você me chamar de esposa. Que bom, boa tarde, igual 556. Boa, 556, aguarde. Patrão, se o Romero se ocupou contra ele. Passaram 5945, essa é a notificação. Para 5945, pelo lado de cima até o número de 2060. Para 5945, confirmo indicado. Canal 1, 419, a identificação, mesmo somente pelo número do ano, 50 na chegada BF. This is 013, airborne at 210, call for early departure, 120, the snow lakes have a good touch. Alright, bye. Romeu, Papa Augusto, a senhora da identificação, voe e tape. Autorizado de estudar até nível de voo 050, eixo saladeiro 9020. Agora espaço, descendo para o 0017. Descendo para o 050, para o papá, papagô. Afirma. Vamos lá, MLS, o 27 aqui, o Mago. A direita é social, o Xamitor, o 98, do final 95. 1-8-9-5, chama todos, até que chama. Cené, 6-3-1-5, informação Romeu, cruzando 220. A Cené, 6-3-1-5, observa a identificação, deixa a minha chegada a mão, pro nível 080, a gente na 020. 080, identificando com 1020, solicita pelo de próximo. A semana 3, nós temos justamente uma temperatura chegada. A seu perfil é 0, 3. Coração, esquerda, boa 210, caso de falha, o limite é 2210, salvação. Boa noite. Passei 150. Chamando 41, autorizado que está no meio do 1-0. Tem 1-0, que é 1-4. 059, 45, pena de cano. 0-0, pá. 3-3-7-8, boa tarde, lá tem ponto de espera. Pode tirar. Aqui Romeu, prossiga. Falador, João Fiat, decola. Mais Romeu, para o reporte, entre a estrada da barra. Falador, João Fiat, João Fiat. Prossiga, Fiat, prossiga. Ah, perdão. Considere. Romeu, papada, apagou, fechando o final de semana, na frequência 199, decimal 8. 19, obrigado, boa tarde, papada, apagou. Papada, apagou, papada, Charlie, chama o centro de recife, na frequência 129, decimal 8, 5, até 125, decimal 4, 5. 125, 125, trânsito? Nossa, obrigado. Reporte Central de Paris. Para 2007, Pendegal no 020. 2000 no 020, bom, 2000. Para mais? 230 mais, né? 3. Papa Romeu, Papa Golf, está para 3 mil pés, é legal, mas 020. Para 3 mil pés, o Papa Golf. Na ano 41, chama o sinal Salvador na frequência, ou na ano 9, deixa 8. Então, Salvador, 6198, chama em 1 no 41, boa. Tudo, rapaz. Na minha 1 na 4 1 desse está para nível de voo 080 Senegal na 020. Isso também chega para a Madiana, para nível 070 e existe na 020. Essa Papa Golf informa o tráfego do 020 nível de Moeste, cuida nível de voo 110 em subida para o 360, vamos para o circuito da Golf. Deixa a camisa de tiver do Papa Golf. Reporte no farol de Tupã. Reporte no farol de Tupã. Então, 337, Charlie, linha, tem chama 0. Alemã, 0, 3, 3, 3, 3. Telema 1, 4, 1, luta para nível de 0, 7, 0. Cuidado, 0, 7, 0, 7, 6, 1, 4, 1. É 7-1, solo 1-7, libera a próxima direita, chame solo 1, 2-1, 2-9.